agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Muito boa tarde, sejam bem-vindos à primeira edição de hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2010, do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou consigo aqui na Rádio Antena Web durante 60 minutos, pois é, dois blocos de 30 minutos, trazendo para si o melhor do fado. Um dos blocos às 13 horas e outro às 19h30. Vamos, claro, começar com os nossos fados, mas já sabe que estamos na altura do Natal e, por que não, pedir-nos o seu fado para se dedicar a si mesmo ou então oferecer também um bonito fado a alguém. De alguém que seja muito especial para si. Já sabe que é só fazer o pedido através de geral.radioantenaweb@gmail.com e nós depois transmitimos aqui, passamos aqui o seu pedido. Vamos então começar com Pinheiro, na voz de Amália Rodrigues. Logo depois, Hélder Moutinho traz-nos Vielas de Alfama e terminamos com Canção do Mar, na voz de Mídia. São estes os três primeiros fados que abrem assim a nossa emissão de hoje do programa Diga Lá ao Senhor Fado. Teus braços pro céu.

próximos minutos, Lídia Ribeiro traz-nos A Janela do Meu Peito. Logo depois, ficamos com A Nossa Rua, fado trazido por Odete Mendes. E terminamos com Morena, Aí do Canto, música trazida por Natalino de Jesus. Três fados, mais três bonitos fados, para ti que tocam já a seguir aqui na sua rádio Antena Web, aqui no seu programa, Fica Lá o Senhor Fado, sempre, sempre em português. Essa garota que fui eu sempre sorrir, como se a vida fosse eterna primavera e não houvesse dores no mundo para sentir. As gargalhadas vêm poisar na janela e ao ouvi-las tenho mais pena de mim. Ai, que me dera rir ainda como ela, mas quando rio eu já não sei rir assim. Tenho a janela do peito aberta para o passado, todo ele feito fadistas e de fado. Desfeita a alma na janela, vai o passado a passar, e ao ver-se nela, a alma fica a chorar. Neste desfile que passa, fica a saudade sozinha, até a graça, perdeu a graça que tinha. As ilusões as que tive, encheram-a lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Lá vem gingando nesse teu passo miúdo, melena preta, calça justa afiembrada. Como damos tu que foste para mim tudo, hoje a meus olhos pouco mais és do que nada. Tuas chalaças de graçola ironia eram da rua, andavam de boca em boca, e era ver-te que não sei o que sentia. Talvez loucura que por ti andava louca. Na janela do peito aberta para o passado, tudo ele feito fadistas e de fado. Espreita a alma na janela, vai o passado a passar, e ao ver-se nela, a alma fica a chorar. Neste desfile que passa, fica a saudade sozinha, até a graça perdeu a graça que tinha. As ilusões as que tive, encheram-a lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Fica a saudade sozinha, até a graça perdeu a graça que tinha. As ilusões as que encheram-a lá estão, e a gente vive dos tempos que já lá vão. Diga lá ao Senhor Fado. Sabe tanto ter escutado tudo que dissemos em noites de luar à luz da lua. Nosso amor foi jura, fizemos. Faltas não, juramento por maldade, e a rua é testemunha da verdade. Aquela rua que foi minha e que foi tua, recordo bem a alegria que nos deu. Aquela rua já aturdida, inconsciente, eu vou àquela rua de noitinha, na esperança de te ver não estar ausente.